Senhor Deus, pedimos, distribui nesta noite muitos e muitos milagres, Senhor. É bem possível que todos que estão aqui precisam de um milagre. Talvez alguns um milagre que julgamos maior. E esta noite já ouvimos tantos testemunhos. Equipamentos, quando fizeram exame das pessoas, equipamentos não falharam, Senhor. Realmente tinha câncer lá. E quando a cirurgia foi feita, não tinha mais. Nós temos que dar essa glória para Ti, Senhor. O médico não errou na sua avaliação, o diagnóstico foi feito certo. Mas houve uma intervenção divina, uma operação divina. Obrigado, Senhor. Continua a trabalhar, Senhor. Nós só Te pedimos que nós vamos continuar a crer e o Senhor a trabalhar. E assim de novo seja nesta noite. Amém e amém. Vamos sentar, irmãos. Aleluia. Aleluia. Nós estamos incentivando esta semana, que está acabando hoje para nós, uma semana de oração. Nesta semana Deus fez tanta coisa. Não sei se você pode responder também. E eu disse que eu traria uns pedaços de um milagre. Está no saquinho aqui. Há uns 20 anos está aqui nesse saquinho. Os pedaços de um milagre. Eu estive na Alemanha já por mais de uma oportunidade. E na primeira vez que fui à Alemanha, eu trouxe uns pedaços do Muro de Berlim. Há poucos meses tinha caído o Muro de Berlim. Só estava ainda aberto, o muro existia, só estava aberto onde tinha ruas. Porque quando construíram o muro, foram interrompidas as ruas. E qualquer pessoa podia chegar lá, então, com um martelo, algum outro objeto pontiagudo, e podia tirar pedaços. Eu guardei isso. E nunca sabia bem nem para que eu estava guardando, mas eu entendo que é para um dia como hoje. Mostrar aos irmãos, isso aqui, esses restos do muro, são respostas de oração. Muitos crentes de ambos os lados da antiga Alemanha dividida, muitos crentes oraram, alguns deles por 40 anos. E você viu que oração derruba muros. Ah, mas foi a política internacional que mudou. Amém, mudou mesmo. Mas quem fez a política internacional mudar? Tem países hoje que ainda são muito fechados para o Evangelho. E quem tem acompanhado as notícias ultimamente de Cuba, Cuba está lentamente se abrindo. Vocês têm... Houve um culto em Cuba, há uns poucos anos atrás, que um amigo meu estava lá. E a igreja, então, de Cuba, ela acontece meio escondida. E anos atrás, não era só meio escondida, era muito escondida devido à perseguição. E alguns crentes em Jesus foram até a presença do Fidel Castro e disseram: comandante, como ele é chamado lá, nós podemos fazer um culto na Praça da Revolução, uma imensa praça na capital, Havana. Se vocês juntarem 10 mil crentes, porque ele sabia que na cabeça dele não tinha 10 mil crentes em Cuba. Se vocês juntarem, eu mesmo vou lá e me sento na primeira fileira, na primeira cadeira. E os irmãozinhos começaram, marcaram a data do culto e foram em tudo que é igreja do interior, na capital, as igrejas, pode-se dizer assim, igrejas ocultas, igrejas de porões. E no dia do culto, estava lá na praça 500 mil pessoas. 500 mil pessoas. E lá estava Fidel Castro sentado na primeira cadeira. Orações mudam impérios. muda o coração de marido, de esposa, de filhos. Diz no livro de Daniel, capítulo 2, que Deus estabelece reinos e Deus destrona reinos e reis. A tua oração, diz na Bíblia, lá no capítulo 5 de Tiago, a oração de um justo é poderosa, é eficaz. Você mesmo precisa acreditar na sua oração. Naquele culto de 500 mil pessoas, uma menina cristã recitou o Salmo 23 de cor. Ao final, o comandante se levantou. E ele sempre usa fardamento militar e um bonezinho. Ele próprio tirou o bonezinho. Diante da recitação tão bem feita por uma menina cristã. E as coisas estão mudando. O mundo, o mundo está piorando. Olha, em algumas coisas está mesmo. Mas o Evangelho está ganhando espaço. Sabe por quê? Porque estamos orando, estamos dando testemunho. E cremos num Deus que faz milagres. Aqui eu tenho então dois pedaços de milagre. São dois pedaços. O que Deus pode fazer por ti? O que Deus pode fazer por mim? A própria Bíblia diz que nós nem imaginamos, porque Deus vai além da nossa imaginação, diz lá em Efésios. E eu quero ler contigo agora, e logo que começou o culto, alguém chegou ali e me disse, tem um ambiente muito bom aqui dentro. Tem uma presença de Deus, a gente sempre busca essa presença de Deus, mas às vezes ela demora a chegar, e às vezes é lutada a chegar. Mas hoje alguém que também conhece as coisas espirituais, chegou e me disse logo, a presença está muito boa. E eu estou confirmando aqui ao ver e sentir isso aqui nesse ambiente. Você está sentindo isso também? Há uma presença, porque Deus, para fazer milagre, precisa algo nosso, que é a fé. Um coração dependente dele e entregue. Vamos ao capítulo 9 do livro de João. Abra sua Bíblia comigo, João capítulo 9. E conforme formos pregando essa palavra, você vai se identificar dentro dela. Pelo menos em algum momento você vai se ver dentro dessa história, dentro deste fato bíblico. Capítulo 9, versículo 1 diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os discípulos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele, outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? E o ex-cego respondeu, não sei. Leia comigo agora, fique aí onde você está. O final do capítulo 8, o versículo 59, que é o último versículo, antes do que nós lemos. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se escondeu e saiu do templo. Que hora para fazer um milagre, hein? Quando todo mundo queria matá-lo, as pedras na mão. Nos dias de Jesus, o rei Herodes tinha mandado reformar o templo, então tinha muitas pedras ali de construção, pedras pequenas, pedras maiores, e aqui, quando Jesus disse que ele já existia antes de Abraão, antes de Moisés, as pessoas ficaram furiosas e queriam matá-lo a pedradas. E ele se esconde, e vai saindo do templo, e conforme foi saindo, eles encontraram um homem cego de nascença. E neste homem cego, deixa eu te dizer uma coisa, todos nós estamos. Não é porque a medicina descobriu, mas você sabe, que todos nós já nascemos com doenças. Podemos dizer então que todos nascemos com defeito de fabricação. Ah, pastor, chegou lá a criança, ganhou nota 10 ao nascer do seu pediatra. Tudo bem, o nascimento foi ótimo. Mas na genética da criança, na sua genética, já tinham as doenças que um dia iriam ou irão aparecer. Você sabia disso ou não? Quem já tem ouvido sobre medicina, sobre esses assuntos? Então já nascemos com defeitos. O câncer não aparece de uma hora para outra. A medicina está dizendo que nós já nascemos com o germe, então, ou o defeito da célula, que em alguma época da nossa vida, e dependendo, você pode fazer isso aparecer antes ou depois. Mas dizem os entendidos da genética humana que nascemos com tudo isso. Sabe o que a Bíblia diz sobre a nossa vida espiritual? Nascemos com defeitos também. Nascemos. Podemos adaptar essa palavra bíblica e dizer então que nascemos cegos. A Bíblia é mais radical a dizer que nós nascemos mortos. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz que o Senhor nos restaurou porque antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ainda bem que não fomos enterrados. Nascemos mortos, mas o amor de Deus nos ressuscitou, no nosso homem interior, no nosso espírito. Nascemos defeituosos, e por isso que se a pessoa não se converte e não muda de vida, ela continua piorando seus defeitos. Eu já disse aqui, quanto mais tempo passa, uma pessoa que não se converte, pior ela fica. Ela vai aperfeiçoando a capacidade de pecar, ela vai aperfeiçoando a malandragem. Ela vai se pós-graduando em fazer coisas para tirar proveito de maneira que de repente os outros não descubram, não saibam. Mas sabe o que Deus diz? Que nada fica em oculto, tudo será revelado. Uma vez eu fui aconselhar uma pessoa e ela tinha caído em adultério. E de repente eu perguntei, mas tu não sabia, ela era uma pessoa cristã, tu não sabia que um dia isso ia aparecer? E a pessoa me disse, eu sabia, pastor. Eu sabia que eu não conseguiria esconder isso por muito tempo. Mas por que então tu fez sabendo? Por que nunca procuraste ajuda? Por que nunca confessou então? Por que nunca te arrependeu? Porque eu fiz um pacto de não abrir a minha boca para ninguém. Pode ser que alguém aqui fez pacto, não vou abrir a boca para ninguém, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Eu vou te dizer uma coisa, isso vai aparecer um dia. Isso vai aparecer. Não é porque o pastor Paulo diz, é porque Deus disse que isso vai aparecer. Você nasceu com defeitos, em vez de buscar a cura em Jesus, seja defeitos espirituais, e aqui seja defeitos físicos, você deixou a coisa ir rolando, rolando, rolando. E quanto mais passa a vida, mais degradado ficamos. Por isso precisa urgentemente uma intervenção de Deus. E aqui está esse homem cego. Na Bíblia tem 7 curas de cegos. Só este era cego de nascença. Você sabia que você nasceu morto de nascença, espiritualmente morto? E Deus te ressuscitou no dia que você se converteu. Com doenças, nascemos com elas, de nascença. Viemos ao mundo com elas. E quando o Senhor cura um homem cego de nascença, está acontecendo algo aqui. Porque nós abrimos esse culto hoje, falando que Deus criou o homem, de onde? Do pó da terra. E agora acontece alguma coisa aqui até estranha, esquisita. O que o Senhor Jesus, ele cospe no chão e está ali, faz um lodinho com um barro e coloca nos olhos do cego. Que coisa esquisita é essa? O único cego de nascença ganhou essa ministração da parte de Jesus. O homem lá, que foi feito por Deus perfeitamente, aquele homem adoeceu por causa do pecado. Ele entregou a sua saúde ao diabo. Ele entregou o direito de governar esse mundo ao diabo. Entregou tudo. E por isso que quando alguém se converte, eu quero dizer uma coisa. O Senhor quer refazer algo perdido lá no princípio. O Senhor refaz a tua vida espiritual, mas o Senhor quer refazer a tua vida física também. Você crê nessas coisas? Crê em milagres? Crê que Deus faz? Hoje foi um culto cheio já de falar de testemunhos de milagres. Eu entendo, irmãos, que a cura é um direito nosso. Não porque nós o mereçamos, entendo que a cura é um direito, porque o Senhor comprou isso de volta. Aquilo que o diabo tirou do ser humano, o Senhor Jesus tirou do diabo e está devolvendo para nós, seres humanos. Esse homem é uma representação, então, da humanidade inteira. Ali está ele. Alguns pensavam, quem pecou, quem não pecou, ele, seus pais. Jesus não quis entrar nessa conversa. Mas Jesus disse, o que está acontecendo com esse homem? Nele vai ser feita uma obra de Deus. Toda vez que você tem uma crise, seja existencial, uma crise interior, ou você tem uma situação difícil para resolver, ou uma de saúde, saiba que na tua crise é a grande oportunidade para o milagre. Não desespere. Não desespere. Irmãos, não tenham medo de crise, levanta a tua fé. A Bíblia chega a nos dizer lá em Efésios capítulo 6, para nós embraçarmos sempre o escudo da fé. Se você larga a sua fé, os dardos inflamados do diabo vão te tocar. Mas pastor, eu sou crente. Largou a fé de lado, tu já não é mais crente. Mas eu não me desviei, mas largou a fé. Tu pode ser atingido. É isso que o Senhor diz na sua palavra. E o Senhor então faz lodo e manda aquele homem, vai ao tanque de Siloé. Era um tanque famoso. Era um, tipo uma piscina que tinha que se descer muitos degraus até lá embaixo. Esse homem com lodo no rosto, nos olhos, é possível que escorreu o rosto abaixo? Se alguém perguntasse para ele, que é isso aí? Que é isso aí, ceguinho? Onde é que tu vai desse jeito? Estou indo para ser curado. Como diríamos hoje, que mico. Que vergonha. Era mendigo? Era cego? Perambulando ali pelas ruas, dependendo da misericórdia dos outros em dar uma moedinha para ele? Agora ainda, com o rosto todo daquela maneira, e ainda dizendo o seguinte, estou indo receber a minha cura. Cá entre nós, tu ia rir desse cego, né? Alguém teve que conduzi-lo, provavelmente, até o tanque. Mas o nome do tanque era Enviado. Aquela água ali, aquilo foi o de menos, viu? Não foi a água que curou, não foi o lodo que curou. Mas aquele homem confiou que aquilo que o Senhor tinha dito era a mais pura verdade. E ele foi. Alguma vez você já, entre aspas, passou vergonha por causa da sua fé. Então você estava orando aqui, ou você se ajoelhou, você estava chorando, e alguém do teu lado disse, que papelão. Deixa eles dizer, se você está recebendo algo de Deus, receba, do jeito que Deus está te dando. Porque pode ser que para um Deus dá choro, amém, é o jeito que Deus está tocando ele. Para outro pode ser que é ajoelhado aqui, para outro que pode ser mão levantada. Deixa Deus fazer como Ele quer fazer as coisas. Mas de novo, volta a lembrar, as pessoas estão procurando Jesus para matá-lo, com pedras na mão estavam ali. E lá fora do templo, Jesus fazendo milagre. Não é lindo? Jesus foi empurrado para fora do templo. Banido do templo. Mas ele nunca perdeu o poder de Deus sobre ele. Você pode perder pessoas, pode perder amigos. Às vezes pessoas não vão simpatizar contigo por causa da tua atitude de fé. Não te preocupe com isso. O que tu nunca podes perder é a aprovação de Deus. Tu podes ter todos os amigos do mundo. Se perder a aprovação de Deus, não há esperança para ti. Perca. Se tiver que pagar mico, pague. A tua fé é algo valiosíssimo. E aqui está esse homem, caminhando para o tanque, ele foi para o enviado. Até houve uma confusão, é ele, não é ele. Uns dizem é, outros dizem não é. E ele mesmo chega e diz, sou eu mesmo. Mas o que aconteceu contigo? O que aconteceu que um homem chamado Jesus untou os meus olhos e disse-me que eu me lavasse no tanque, e eu me lavei e agora estou vendo. Você lembra no Antigo Testamento um homem que o profeta disse, vai, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Um homem chamado Naamã. E aquele homem não quis ir. E aí os soldados dele disseram, vai, afinal o profeta não te pediu nada muito difícil. Mas aqueles riozinhos lá, aquele riozinho, o Jordão, é muito menor que o nosso grande, dois grandes rios lá na Síria. Vai, não vou. Vai, capitão, por favor, não tem nada a perder. E ele foi. Quem não confia, perde tudo. Quem não confia, perde tudo. Quem confia, ganha tudo. Não tem nada mais seguro nesta vida do que confiar em Deus. Aquele que te criou é o mesmo que te sustenta, o mesmo que te cura, o mesmo que te alivia de pesos emocionais, é esse. Ele sabe como você funciona. Afinal, ele é o autor dessa maravilhosa máquina chamada homem e mulher. Ele é o autor. Ele sabe até as coisas não materiais, não físicas. Ele sabe como funciona a alma. Ele sabe como funciona pensamentos. A Bíblia diz que a palavra nem chegou na sua boca ainda e o Senhor já a conhece toda. Aqui vai o homem, caminhando com o rosto melecado de barro. Ele vai, e as pessoas lhe estão perguntando, como te foram abertos os olhos? Você sabe dar um testemunho da sua conversão ou não? Você tem um testemunho para dar? Se você é convertido, você tem. Ah, mas pastor, meu testemunho não é assim bombástico, que eu estava na miséria, eu estava no pecado, eu estava lá no fundo do poço e me levantei. Alguns podem ser assim, outros podem dizer, pastor, me criei num lar cristão, a minha conversão foi uma coisa que foi acontecendo ao longo da minha vida. Amém. É o toque de Deus de diferentes maneiras. Tem uma estatística que diz que as pessoas se convertem em geral dos 7 aos 8 anos, tem um X pessoas que se convertem aí. Essas é bastante frequente, conversão de crianças. que se criam já numa casa cristã, ali pelos 7, 8 anos, muitas têm um toque de Deus nas suas vidas. Depois diz que ali pelos 9, 10, tem uma outra porcentagem de conversões de crianças, já pré-adolescentes. Depois disso tem uma faixa ali de 14 a 16 anos, se converte muita gente nessa faixa. Essa é das faixas que mais se converte gente. Alguns aqui já estão se achando nessas faixas quando você se converteu? Eu me converti nessa faixa que estou falando agora. Minha esposa também. E depois diz que ali pelos 20 acontece de novo uma faixa. E depois dos 30, começa a ficar muito difícil a conversão de uma pessoa. Isso é pesquisa feita nos meios evangélicos. Então, eu sei que alguns aqui se converteram com 35, 40, 50. Pô, então, bateu na trave e entrou. Amém! Bateu na trave e entrou. Não foi? Deus foi misericordioso. Claro, se converte gente em todas as idades. Eu estou falando da idade que mais se converte gente. A faixa dos 15 e 16 é a que mais acontecem conversões. É onde mais gente tem os olhos abertos. Onde mais gente é tocada por Deus. E agora, cura. Em que faixa acontece a cura? Bom, aí não tem faixa também. Em todas as idades. É muito, muito frequente. Nós temos visto crianças serem curadas. E vocês viram que a maioria que foi curada foi mulher? Dos testemunhos de hoje à noite? Por que será? Eu tenho a resposta. Mulheres, vocês têm a resposta? Homens, vocês sabem por que elas são curadas mais? Porque elas se convertem mais também? Elas têm um coração mais sensível. Quando tem um problema num casal, sabem 99% quem procura ajuda? Quem? Ah, nenhum homem se atreveu a falar, né? Talvez você fosse 1%, tudo bem. A grande maioria quem procura ajuda são as mulheres. Se a mulher está com algum sintoma, alguma dor, seja ou também se é uma questão ovário, coisa assim do órgão, do aparelho reprodutor feminino, ela logo vai para o médico. Não vai? As mulheres, vocês vão ou não vão? E os homens? Ah, aqui que eu vou ir? De jeito nenhum. E tem um exame. Ah, agora sim, né? Eu nem vou citar o nome do exame. Pecado não é citar, mas todo mundo já sabe o nome do exame. O pessoal da internet aí está nos ouvindo, sabe também o nome do exame. Que é no urologista. Ah, de jeito nenhum. Parece que a mulher tem mais sensibilidade para as coisas naturais e espirituais. Não estou desmerecendo os homens, eu próprio estou entre vocês. Mas elas correm mais pedindo socorro. Aqui o cego não pediu socorro, pelo menos não é citado aqui na Bíblia. Mas quando ele se encontrou com o Senhor Jesus, tudo que Jesus pediu, ele fez imediatamente. Esse homem, ele creu, e ele foi andando até aquele poço. E o Senhor disse para os discípulos, façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Enquanto Deus está trabalhando, Deus está agindo, porque vai chegar um tempo nesse mundo que o Espírito Santo e a graça de Deus vão diminuir muito, muito, muito. Não vou dizer cessar, porque isso seria uma coisa talvez muito difícil dizer. O tempo de ser curado é agora. O tempo de se converter é agora, porque ainda é dia. Vai chegar a noite, quando todos vão dormir, quando a fé vai desaparecendo desse mundo. Vai chegar a noite que Deus vai retirando a graça dele. E nós estamos vivendo um tempo de sol do meio-dia, do que Deus anda fazendo no nosso meio. Você está com os olhos na sua Bíblia, capítulo 9, versículo 4. É necessário que façamos. Afinal, não era só Jesus que ia curar o cego? Gênesis 1, 26. O que foi que Deus disse lá? Façamos! Quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo combinaram. Vamos fazer o ser humano. Agora que façamos as obras, quem? De novo, o Senhor Jesus depende do Pai e do Espírito Santo para curar esse cego. Lá no início da Bíblia, e aqui, o mesmo verbo no plural. Ah, pode ser também Jesus e os discípulos? Até pode. Num segundo momento, sim, o Senhor foi ao céu, enviou o Espírito Santo, e aí a igreja ficou fazendo. Então eu vou dizer aos irmãos, é necessário que façamos as obras de Deus enquanto é dia. Vamos nos unir para levar as pessoas a Cristo. Vamos nos unir para orar pelos enfermos e curá-los. Ah, pastor, eu tenho medo. Bom, então, medo do quê? De passar vergonha? Se você tem medo de orar por um enfermo, é porque você imagina que você tem que curar o enfermo. Vou passar vergonha. Então é você que está fazendo a obra e não o Senhor. Mas se é o Senhor, você não vai passar vergonha. Você vai orar, deixa na mão do Senhor. Ele tem planos particulares para cada pessoa. Tem uns realmente que ficam curados, a gente tem visto aí. Tem outros que morrem. O plano particular eu não sei, mas o Senhor nos ordena a orar por todos. E isso nós vamos fazer hoje à noite de novo. Como te foram abertos os olhos? O homem contou. Onde está ele? Perguntaram as pessoas. E ele não tinha visto ainda Jesus, hein? O homem foi curado, passou a ver as outras pessoas, passou a ver as cores, a beleza toda que Deus fez. Mas ele próprio não tinha visto Jesus ainda com seus olhos. Dali um pouco ele encontra Jesus ainda no templo. Onde está ele? Onde está ele? Aqui. Aqui no nosso meio. Eu sei onde ele está. Você sabe aonde ele está. Ele está aqui. Temos fé para orar? Temos fé para orar? Nós vamos orar. E eu tenho certeza que está vindo coisas de Deus para nós. Eu venho dizendo algo que eu nem sei tudo o que será. Mas essa igreja vai ser conhecida no mundo inteiro. É algo que Deus tem semeado no meu coração. Pastor, como é que vai ser? Não posso explicar porque nem eu sei. Mas tem uma coisa que o Espírito Santo vem crescendo e criando dentro de mim. Dessa igreja ainda vai sair muita gente levando Jesus. Muita gente curando enfermos. Muita gente, homens, mulheres. Muita gente. E sabe que essa muita gente está aqui. A coisa mais linda do mundo que tem é ver Deus agindo, ver Deus trabalhando. É necessário que façamos as obras de Deus enquanto é dia. Porque vem a noite quando ninguém pode trabalhar. Durante o dia, igreja, não durma. Não seja descuidado, não seja relapso. Ah, os outros vão evangelizar, os outros vão curar os enfermos. Você é chamado para isso. Não é hora de dormir, irmãos. Nós vivemos no tempo que Jesus chama dia é o tempo da graça. E a graça de Deus é para fluir na tua alma, fluir no teu corpo e vai te dando saúde. Esse toque que Jesus deu naquele homem é como que se estivesse restaurando aquilo que foi perdido. Deus criou, o homem perdeu, o Senhor recuperou nesse cego de nascença. Por isso que eu te disse, toda a humanidade está representada nesse homem. Você também pode dizer, eu um dia fui cego, cego espiritualmente, eu fui. Eu também um dia fui doente. Muitos de nós tiveram doenças graves. Tomara que você nunca tenha doença grave, mas muitos já tiveram e passaram por ela. Uma vez eu tive uma doença que foi mais ou menos uns 4 anos. Estava aprendendo algumas coisas do Senhor ainda. E era uma gastrite que eu não podia, chegava a ponto de nem poder tomar água, fazia mal. Tomava os melhores remédios que é indicado pelos médicos. Eu já sei até o nome deles de cor e salteado. Não vou dar a receita aqui, porque eu sou pastor, eu não sou médico. Ainda vou ser acusado de, como é que é o uso da profissão indevida ali, né? Mas eu vou te dar a receita da fé. Um dia eu fui no médico, e aí o médico me deu outros remédios, que era, quando eu li a bula, aquele negócio, me apavorei. Disse, não, mas isso aqui não é para mim. Dizia que podia dar um monte de contraindicações. E a minha esposa me deu um chacoalhão, não no corpo, tá? Na alma. E disse, assume a tua fé. Te posiciona firme nesse assunto específico da cura. Assume isso. Fui lá no vaso. O médico não sabe até hoje. Abri aquela cartelinha de comprimido, uma a uma. Não estou mandando ninguém fazer isso. Deus mandou eu fazer. Se você quer fazer, é por sua conta própria e sua fé. Mas eu fiz assim. Isso foi uma coisa particular minha. Ah, nunca mais tomou remédio, pastor? Tomei. Tomei. Mas aquele caso, eu fui lá e despejei uma a uma e dei descarga. Quando desceu aqueles remédios, eu tenho certeza que desceu a falta de fé junto. Bom, agora o pastor endoidou. Lá na fossa vão achar falta de fé. O dia que alguém abrir para fazer a limpeza, aquele caminhãozão que limpa lá, né, vai sair junto, falta de fé, vai embora. Te posicione firme. Busque uma certeza de algo que Deus quer te dar. Busque isso. Nunca mais tive gastrite. Nunca mais. De vez em quando o negócio quer aparecer. Devo dizer isso também. E aí, eu dou de relho, já que é semana farroupilha, eu dou de relho, sai daqui que isso não é meu. E aquele negócio vai embora de novo. Mas pastor, como é que é isso? Exercício da fé. Exercício da fé. Vamos ficar de pé? Tá linda essa noite, né? Tá linda essa noite. Vamos ficar de pé. Vamos curar os enfermos, irmãos. Se você chegou aqui hoje à noite e você nunca se converteu para Jesus, ah, pastor, daqui um tempo, por enquanto é dia, não diga amanhã, amanhã, amanhã, não faça mais isso. Entrega a tua vida para Jesus. Você nasceu com defeito na alma, nos sentimentos. Você nasceu com defeito no teu espírito, no espírito humano. Ele nasceu morto, a Bíblia diz. Precisa ser ressuscitado. E você nasceu com defeitos no corpo. Bom, então eu preciso de salvação em tudo. É exatamente isso que eu estou falando. Feche os seus olhos por um momento. Pai, eu te agradeço pela riqueza e a beleza da tua palavra, Senhor. E te agradeço por aqueles que nesta noite vão aceitar Jesus. Já estou orando por eles agora, porque eu sei que o Senhor está tocando em muitos corações. Alguns aqui não sabiam que as coisas eram assim, e tiveram seus olhos abertos hoje, gera uma fé tão grande, Senhor, que remova toda a montanha de coisas do passado, pecados, orgulho, tristezas, tudo isso vai desaparecendo por causa da nova fé e do novo Senhor, Jesus. Entra em muitos corações agora, Senhor, e começa um processo de restauração, de cura também no corpo, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Fique com seus olhos fechados, só um pouco ainda, e você que nessa noite está entregando a vida a Jesus, eu quero te convidar, entregue o seu coração. Você que está se reconciliando com o Senhor, você pode levantar uma das mãos e eu vou orar por você. Pode levantar e eu vou fazer uma oração daqui onde estou, pela sua vida. Olhos sendo abertos, corações sendo abertos. Senhor Jesus, te peço agora, você pode dizer comigo, entra no meu coração. Te entrego a minha vida, a minha história. Apaga meus defeitos e pecados. E me dá uma nova fase. Uma fase que vai entrar vida eterna adentro. Vem e governa sobre mim. Você pode dizer isso ao Senhor. Eu abro mão do governo da minha vida e o rendo a Ti, Senhor. Me salva nesta noite e me dá esta fé que está sendo ensinada. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amém. Amém. Segura o Senhor no teu coração. Segura o Senhor no teu coração. Amém. Vamos orar pelos doentes agora. Os irmãos obreiros todos vêm aqui na frente rapidinho. Não precisa tirar a cadeira que nós vamos circular entre os irmãos hoje à noite. Mas venham aqui, os obreiros da oração. Cheguem aqui rapidinho. Não venham os outros ainda, fiquem aí, só os obreiros por enquanto, tá? Os irmãos dos pontos de missão, venham nos ajudar aí. Os que estão aqui hoje. Isso. Todos os irmãos vão nos ajudar. Nós vamos circular. Onde tem um doente, nós vamos ali abençoar a sua vida para você ficar curado. Leandro, vem nos ajudar. Anderson, vem nos ajudar aqui. São irmãos aí que Deus também está preparando para o ministério, né? Deus tem levantado muita gente aqui. Vem nos ajudar. Isso. Depois eu vou vendo, eu vou chamando um e outro aí. Venham, venham. Tem o óleo aí já? Tá, foram ali. Quem está aqui com alguma enfermidade? Pode fazer um sinalzinho, nós vamos chegar aí onde você está. Isso. Quem está com enfermidades? Você sabe que a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus levou na cruz as nossas dores e as nossas enfermidades, tomou sobre si. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Isso é verdade. Te aposse da sua cura. Te aposse da sua cura. Pode passar, faz favor. Nós vamos ungir os irmãos aqui e eles vão até você. Vamos pedir que as mulheres orem com as mulheres, os homens com os homens. Às vezes tem que impor a mão ou impõe sobre a cabeça a todos, porque nós cremos no poder de Deus. Não tem nada mais seguro, nada mais poderoso do que o Senhor. O cego de nascença, o pecador de nascença se converte também. O doente, que a doença apareceu em uma época da vida. Sim, alguns nem sabiam que tinham nascido com isso, né? É, nascemos com isso. Mas não precisamos morrer com isso. Amém, irmãos? Amém? Isto. Senhor Deus, abençoa esses irmãos, essas irmãs que vão agora passar aqui no meio de toda a igreja. Libera uma unção de cura, Senhor. E uma fé sobrenatural para os que vão ministrar e para os que são ministrados. Unimos agora a nossa fé naquilo que o Senhor diz, que em teu nome nós vamos curar os enfermos. E a oração poderosa de um justo muito pode por causa da sua eficácia. Em nome de Jesus, abençoamos e pedimos, abre o céu sem limite, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha aqui, ó, essa irmã aqui também foi curada de câncer, não foi? Olha aqui, tem mais um testemunho vivo. Aleluia. Ali tem outro que foi curado de câncer. Olha que coisa linda, mas pastor, eu não queria ter câncer, nem eu. Mas se um dia alguém de nós tiver, que seja isso para a glória de Deus. Amém?